você. Depois de tantas chances perdidas, quero esperar pelo amanhecer. Quero ver o sol refletindo em você. Basta eu olhar pra você. Fica tudo em evidência. Estar a seu lado.